a fechar 18. Grande parte dos sintomas da sua amiga, disse-me, passarão depois dela recuperar as forças. De qualquer maneira, concluiu, aconselho uma consulta de neurologia. Esta última palavra é que tirou Lila do torpor. Franziu a testa, debruçou-se para a frente, falou em italiano. Está a dizer que estou doente dos nervos? O médico olhou-a surpreendido, como se por magia a paciente que acabara de observar tivesse sido substituída por outra pessoa. Pelo contrário, estou-lhe apenas a aconselhar um controlo. Diz ou fiz alguma coisa que não devia? Não, não se preocupe. A consulta serve apenas para ter um quadro claro da sua situação. Uma parente minha, disse Lila, prima da minha mãe, era infeliz. Foi infeliz toda a vida. No verão, quando eu era pequena, ouvia-a pela janela aberta. Gritava, ria. Ou encontrava-a na rua a fazer coisas um pouco loucas. Mas era da infelicidade. E por isso nunca foi a um neurologista, aliás, nunca foi a médico nenhum. Teria feito bem a ir. As doenças nervosas são para as senhoras. A prima da sua mãe não é uma senhora? Não. E você? Eu ainda menos. Sente-se infeliz? Estou ótima. O médico dirigiu-se novamente a mim, aborrecido. Repouso absoluto. Obrigue-a a fazer este tratamento com rigor. Se tiver maneira de levar algum tempo para o campo, é melhor. Lila desatou a rir. Voltou ao dialeto. A última vez que fui a um médico, mandou-me para a praia e meti-me numa grandalhada. O professor fez de conta que não ouviu. Sorriu-me para receber o meu sorriso cúmplice. Propôs-me o nome de um neurologista, seu amigo, a quem ele próprio telefonou, para que nos recebesse o mais depressa possível. Não foi fácil arrastar Lila até outro consultório médico. Disse que não podia andar a perder tempo, que já se chateara bastante com o cardiologista, que era preciso cuidar de Gennaro e, acima de tudo, não tinha dinheiro para deitar fora, nem queria que eu o deitasse. Garanti-lhe que a consulta era grátis. E, por fim, de má vontade, cedeu. O neurologista era um homenzinho muito vivo, completamente calvo, que tinha o consultório num prédio velho de Toledo e exibia na sala de espera, em perfeita ordem, apenas textos de filosofia. Gostava de se ouvir a si próprio, de modo que falou tanto que me pareceu que ele prestava mais atenção ao fio da conversa do que à paciente. Observava-a a ela e falava comigo. Fazia-lhe perguntas e apresentava-me uma sua reflexão profunda, sem prestar atenção às respostas que ela lhe dava. Mas concluiu, distraído, que o sistema nervoso de Lila estava em ordem, tal como o músculo cardíaco. Mas, disse, continuando a dirigir-se a mim, o meu colega tem razão, cara doutora Greco. O organismo está enfraquecido. E, em consequência disso, tanto o espírito irascível como o concupiscível aproveitam a oportunidade para levarem a melhor sobre o racional. Restituamos o bem-estar ao corpo e restituiremos a saúde à mente. Depois preencheu uma receita com sinais indecifráveis, mas soletrando em voz alta os nomes dos medicamentos e as doses. Depois passou aos conselhos. Para se distrair, aconselhou longos passeios, mas evitando o mar. É melhor, disse, o bosque de Capodimonte ou os Camaldoli. Aconselhou que lesse muito, mas durante o dia. À noite, nunca. Aconselhou que tivesse as mãos ocupadas. Embora lhe bastasse olhar a sério para as mãos de Lila para perceber que ela costumava ocupá-las, até demais. Quando chegou à altura de insistir nos benefícios neurológicos do crochê, Lila agitou-se na cadeira. Não esperou que o médico acabasse de falar e pediu-lhe, seguindo o fio dos seus pensamentos secretos: já que aqui estamos, podia dar-me as pílulas que não deixam engravidar? O médico franziu o sobrolho e creio que eu também. Pareceu um pedido deslocado. A senhora é casada? Em tempos. Agora não. O que quer dizer com agora não? Separei-me. É casada, da mesma maneira. Ora, já tem filhos? Tenho um. Só um é pouco. Para mim, chega. No seu estado, uma gravidez ia ajudar. Não há melhor remédio para uma mulher. Conheço mulheres destruídas pelas gravidezes. É melhor as pílulas. Para esse seu problema, deve consultar um ginecologista. O senhor só percebe de nervos? Não conhece as pílulas? O médico irritou-se. Falou mais um bocado. E depois, à porta do consultório, deu-me o endereço e o telefone de uma médica que trabalhava num laboratório de análises em Ponte de Tapia. Dirija-se a ela, disse-me, como se tivesse sido eu a fazer o pedido do contraceptivo, e despediu-se de nós. À saída, a secretária exigiu que pagássemos. O neurologista, compreendi, era estranho à cadeia de favores que a Adele preparara. Paguei. Chegadas à rua, Lila quase gritou, zangada. Não tomo nenhum dos remédios que aquele estafermo me receitou. De qualquer modo, a cabeça desloca-se-me na mesma, eu já sei. Respondi, não concordo, mas faz como entenderes. Ela então ficou confusa, murmurou, não estou chateada contigo, estou chateada com os médicos. E fomos passeando na direção da Ponte de Itápia, mas sem o dizermos, como se vagueássemos ao acaso, só para desentorpecer as pernas. Ora ia calada, ora repetia irritada o tom de voz e as conversas do neurologista. Pareceu-me que aquelas impaciências dela fossem sinal de um regresso de vitalidade. Perguntei-lhe, as coisas vão melhor com o Enzo? Sempre da mesma maneira. Então, o que vais fazer com as pílulas? Tu conheces-las? Sim. E tomas? Não. Mas assim que me casar, vou tomar. Não queres filhos? Quero. Mas primeiro tenho de escrever outro livro. E o teu marido sabe que não os queres ter logo? Eu digo-lhe. Vamos à procura desta fulana e fazemo-la dar-nos pílulas para as duas? Lila, não são reboçados que possas tomar à toa. Se não fazes nada com o Enzo, esquece isso. Ela olhou-me com os olhos contraídos, duas gretas em que só se entreviam as pupilas. Não faço nada agora. Mas daqui em diante, quem sabe? A sério? Não devo, na tua opinião? Claro que sim. Em Ponte de Tapia, procurámos uma cabina e telefonámos à médica, que disse estar disponível para se encontrar connosco imediatamente. Ao longo da rua para o laboratório, mostrei-me cada vez mais satisfeita com a sua aproximação a Enzo e ela pareceu animada com a minha aprovação. Voltámos a ser as miúdas de outrora. Começámos a brincar, um tanto a sério, um tanto a fingir. Não parámos de dizer uma à outra, falas tu que és mais atrevida. Não, tu, que estás vestida de senhora, eu não tenho urgência, eu também não. Então porquê que lá vamos? A médica estava à nossa espera à porta, de bata branca. Era uma mulher sociável, de voz aguda. Convidou-nos para ir ao bar e tratou-nos como se fôssemos suas velhas amigas. Salientou várias vezes que não era ginecologista. Mas foi tão pródiga em explicações e conselhos que, enquanto eu fiquei calada, aborrecendo-me um pouco, Lila fez perguntas cada vez mais explícitas e objeções e mais perguntas e observações irónicas. Simpatizaram muito uma com a outra. Por fim, juntamente com muitas recomendações, recebemos uma receita cada uma. A médica recusou-se a ser recompensada porque disse era uma missão que assumira juntamente com outros amigos. À despedida, tinha de regressar ao trabalho. Em vez de nos estender a mão, abraçou-nos. Lila, já na rua, disse, séria, até que enfim uma pessoa como deve ser. Agora estava alegre. Há muito tempo que não havia assim. Capítulo 52. Apesar da aceitação entusiástica por parte do redator, o Lunitá tardava a publicar o meu artigo. Estava ansiosa, receava que já não fosse publicado. Mas precisamente no dia a seguir à consulta de neurologia, fui ao quiosque de manhã cedo Corri todo o jornal, saltando à pressa de uma página para outra, e finalmente encontrei-o. Esperava que o tivessem inserido no meio das frivolidades locais, todo recortado. Mas afinal ali estava ele, nas páginas nacionais, inteiro, com o meu nome, que assim que o vi ali impresso, me trespassou o coração como uma agulha comprida. Pietro telefonou-me contente. Adele também mostrou entusiasmo. Disse que o artigo agradara muito ao marido e até a Maria Rosa. Mas o mais surpreendente foi terem-me telefonado para me felicitar o diretor da minha editora, duas personalidades muito conhecidas que colaboravam com a editora havia anos, e Franco, Franco Mari, que pediram o meu número a Maria Rosa. Falou-me com respeito. Disse que estava satisfeito comigo, que eu dera um exemplo de pesquisa exaustiva sobre a situação do operariado, que esperava encontrar-se comigo em breve para conversarmos. Nessa altura fiquei à espera de que, por qualquer via imprevista, chegasse também à aprovação de Nino, mas em vão, o que me deixou triste. Quem também não deu sinal de vida foi Pasquale, mas esse por desagrado político. Havia muito tempo que deixara de ler o jornal do partido. Consolou-me, no entanto, o redator de Lunita que me procurou para me dizer que na redação todos haviam gostado do meu texto e me sugeriu, à sua habitual maneira brincalhona, que comprasse uma máquina de escrever e desse forma a outros artigos bons. Devo dizer, porém, que o telefonema mais espantoso foi o de Bruno Socavo. Mandou a secretária ligar para mim. E depois entrou ele em linha. Falou em tom triste, como se o artigo, que no entanto a princípio nunca referiu, o tivesse magoado tanto que lhe tirara toda a disposição. Disse que ao longo dos nossos dias em Ischia, durante os nossos belos passeios na praia, me havia amado como nunca mais voltara a amar. Confessou-me toda a sua admiração pela viragem que eu, ainda tão nova, conseguira imprimir à minha vida. Jurou-me que o pai lhe pusera nas mãos uma empresa que passava por grandes dificuldades, cheia de maus costumes, e que ele era apenas o herdeiro inocente de uma situação que, aos seus próprios olhos, era condenável. Afirmou que o meu artigo finalmente fez-lhe referência. Para ele, fora esclarecedor e que queria corrigir tão brevemente quanto possível muitos erros herdados do passado. Lamentou os mal-entendidos com Lila e informou-me de que a administração já estava a regularizar tudo com o meu advogado. Concluiu baixinho. Tu conheces o Solara. Nesta situação difícil, eles estão a ajudar-me a dar um rosto novo à Socavo. E acrescentou. O Michele manda-te afetuosos cumprimentos. Retribuí os cumprimentos. Tomei nota dos seus bons propósitos e desliguei. Mas liguei imediatamente ao advogado amigo de Maria Rosa para lhe dar conhecimento daquele telefonema. Ele confirmou que a questão do dinheiro estava resolvida. E encontrei-me com ele alguns dias depois no escritório da firma em que trabalhava. Era pouco mais velho do que eu, simpático, à parte uns enfadonhos lábios finos, e vestia-se com gosto. Convidou-me para tomar um café no bar. Nutria grande admiração por Guido Airota e lembrava-se bem de Pietro. Deu-me uma quantia que a Socavo pagara a Lila. Recomendou-me que me acautelasse contra os roubos de esticão. Descreveu-me o caos de estudantes, sindicalistas e polícia que encontrou junto ao portão. Disse que o inspetor do trabalho também aparecera na fábrica. No entanto, não me pareceu satisfeito. Só quando estávamos a despedir-nos é que me perguntou junto à porta: tu conheces os Solara? São gente do bairro em que fui criada. Sabes que eles estão por trás da Socavo? Sim. E não estás preocupada? Não percebo. Quero dizer que o facto de os conheceres desde sempre e de teres estudado fora de Nápoles talvez não te permita ver a situação com clareza. Para mim, é claríssima. Nos últimos anos, os Solara expandiram-se. Nesta cidade tem a importância. E então? Comprimiu os lábios, estendeu uma mão. Então, nada. Recebemos o dinheiro, está tudo em ordem. Dá cumprimentos meus à Maria Rosa e ao Pietro. Para quando é o casamento? Gostas de Florença? Capítulo 53. Dei o dinheiro a Lila, que o contou duas vezes com satisfação, e fez questão de me pagar logo a quantia que lhe emprestara. Pouco depois chegou Enzo. Acabava de se encontrar com a pessoa que percebia de computadores. Parecia contente, é claro, dentro dos limites daquela sua impassibilidade, que talvez contra os seus próprios desejos estrangulava emoções e palavras. Lila e eu custámos a arrancar-lhe da boca as informações. Mas acabou por vir à luz um quadro bastante claro. O perito fora muito gentil. De início, repetira que os fascículos de Zurique eram dinheiro deitado fora. Mas depois apercebera-se de que Enzo, apesar da inutilidade daquele curso, era competente. Dissera-lhe que a IBM ia produzir em Itália, na fábrica de Vimercate, um novo modelo de computadores e que a filial de Nápoles precisava com urgência de perfuradores verificadores, de operadores, de programadores analistas. Garantira-lhe que assim que a empresa desse início aos cursos de formação, lhe daria conhecimento. Anotara todos os seus dados. Pareceu-te pessoa séria? Perguntou Lila. Enzo, para atestar a seriedade do seu interlocutor, fez um gesto na minha direção e disse: sabia tudo a respeito do noivo da Lenúcia. O quê? Disse-me que ele é filho de uma pessoa importante. Lila fez uma expressão de enfado. Sabia, obviamente, que a entrevista fora arranjada por Pietro e que o apelido Airota tinha influência sobre o bom resultado daquele encontro. Mas pareceu-me contrariada pelo facto de Enzo ter de reconhecer isso. Pensei que a perturbasse a ideia de também ele estar em dívida para comigo, como se essa dívida, que entre mim e ela não teria consequências, nem sequer a subserviência da gratidão, a Enzo, pelo contrário, pudesse lesar. Apressei-me a dizer que o prestígio do meu sogro pouco peso tinha, que o especialista em computadores deixara claro, até a mim, que só o ajudaria se ele fosse bom. E Lila teve uma atitude um tanto excessiva de aprovação. Enalteceu. Ele é muito bom. Nunca vi um computador, disse Enzo. E depois, aquele gajo com certeza viu na mesma que tu percebes daquilo. Ele pensou. Voltou-se para Lila com uma admiração que por instantes me fez inveja. Ficou impressionado com os exercícios que tu me obrigaste a fazer. Sim? Sim. Principalmente o esquema de coisas tipo passar a ferro, tipo pregar um prego. A partir dali puseram-se a brincar um com o outro, recorrendo a um vocabulário que eu não percebia e que me excluiu, e imediatamente me pareceram um casal muito apaixonado, muito feliz, com um segredo só deles, tão secreto que até eles o ignoravam. Voltou-me à lembrança o pátio de quando éramos pequenas. Via a ela e vi Enzo, quando se batiam pelo primeiro lugar em aritmética, na presença do diretor e da Oliviero. Vi-os quando ele, que nunca chorava, estava desesperado por tê-la ferido com uma pedra. Pensei, a maneira que eles têm de estar juntos vem daquilo que o bairro tem de melhor. Talvez Lila tenha razão em querer voltar para lá. Capítulo 54. Comecei a dar atenção aos aluga-se, os anúncios afixados nas portas que assinalavam onde havia casas para alugar. Entretanto, chegou, não para a minha família, mas para mim, o convite para a festa do casamento de Gigliola Spagnuolo e Michele Solara. E poucas horas depois, trouxeram-me em mão outro convite. Marisa Sarratore e Alfonso Carracci iam casar. E tanto a família Solara como a família Carrache tratavam-me com deferência, distinta doutora Greco Helena. As duas participações de casamento pareceram-me quase de imediato uma boa oportunidade para perceber se faria bem em apoiar o regresso de Lila ao bairro. Planeei ir ao encontro de Michele, Alfonso, Gigliola, Marisa, aparentemente para lhes dar os parabéns e explicar que os casamentos se realizariam quando eu já me encontrava longe de Nápoles, mas na realidade era só para descobrir se os Solara e os Carracci ainda tinham vontade de atormentar Lila. Alfonso parecia-me a única pessoa capaz de me dizer, de modo isento, até que ponto o rancor de Stefano pela mulher ainda prevalecia. E com Michele, embora o detestasse, talvez sobretudo porque o detestava, contava falar com calma dos problemas de saúde de Lila, dando-lhe entretanto a perceber que, apesar de ele se julgar alguém importante e de fazer troça de mim como se eu fosse a miúda de outrora, hoje tinha força suficiente para lhe complicar a vida e os negócios, caso ele continuasse a perseguir a minha amiga. Pus os dois cartões na mala. Não queria que a minha mãe os visse e se ofendesse pela importância que me davam. Enquanto a ela e ao meu pai, não. Reservei um dia para me dedicar inteiramente a esses encontros. O tempo não prometia nada de bom. Levei o guarda-chuva. Mas estava bem-humorada. Queria andar, refletir, dar uma espécie de saudação ao bairro e à cidade. Por um velho hábito de estudante diligente, comecei pelo encontro mais difícil, com Solara. Fui ao bar, mas não o encontrei lá. E Gigliola também não, nem tampouco Marcelo. Disseram-me que talvez estivessem na nova loja da Rua Larga. Dei um salto até lá, no passo de quem não tem nada para fazer e vai olhando em volta, sem pressa. Já se apagara definitivamente da minha memória a lembrança da cave escura e funda de Dom Carlo, onde em pequena ia comprar sabão líquido e outras coisas para a casa. Das janelas do terceiro andar saía um anúncio enorme posto na vertical: tudo para todos, que descia até à ampla entrada. A loja estava cheia de luzes, embora fosse dia, e apresentava mercadorias de todo o género. Era o triunfo da abundância. Lá encontrei o irmão de Lila, Rino, muito mais gordo. Tratou-me com frieza. Disse que ali dentro o patrão era ele. Não sabia nada dos Solara. Se procuras o Michele, vai à casa dele, disse com hostilidade. E virou-me as costas como se tivesse uma coisa urgente a fazer. Pus-me de novo a caminho. Fui até ao bairro novo, onde sabia que toda a família Solara comprara uma casa enorme havia alguns anos. Quem me abriu a porta foi a mãe, Manuela, a usurária, que eu não via desde os tempos do casamento de Lila. Senti que estava a observar-me pelo óculo. Fê-lo durante muito tempo. Depois tirou a tranca e surgiu no retângulo da porta, em parte encoberta pelo escuro do apartamento e em parte esbatida pela luz que vinha da grande janela das escadas. Dir-se-ia que estava ressequida. Tinha a pele retesada sobre os ossos grandes, uma pupila muito luminosa e a outra quase apagada. Nas orelhas, no pescoço, sobre o vestido escuro que lhe dançava no corpo, cintilavam objetos de ouro, como se estivesse preparada para uma festa. Tratou-me com delicadeza, queria que eu entrasse, que tomasse um café. Michele não estava. Fiquei a saber que ele tinha outra casa, em Posillipo, para onde iria viver definitivamente depois do casamento. Andava a mobilá-la, juntamente com Gigliola. Deixaram o bairro? Perguntei. Pois claro. Para ir viver em Posillipo? 6 divisões, Lenu. 3 delas com o mar em frente. Eu preferia o Vomero. Mas Michele quis fazer à vontade dele. De qualquer modo, tem uma aragem de manhã, tem uma luz que não podes imaginar. Fiquei surpreendida. Nunca julgaria que os Solara iriam para longe da praça das suas negociatas. da toca onde escondiam os despojos dos saques. Mas afinal, justamente Michele, o mais espertalhão, o mais ambicioso da família, ia morar para o outro lado, lá no alto, no cimo de Posilipo, em frente do mar e do Vesúvio. A mania das grandezas dos dois irmãos realmente aumentara. O advogado tinha razão. Mas o facto, em princípio, alegrou-me. Fiquei contente por Michele abandonar o bairro. Achei que isso contava a favor de um eventual regresso de Lila.